Maria. Juro que saio daqui no finzinho do dia. Chego cedo com a promessa de reviver a poesia de quando diariamente a gente se via. Acende aquele brilho no olhar, prepara o sorriso de um jeito que faça a bochecha corar. Pensa em qual vai ser nossa prosa. Como eu preciso ouvir essa sua risada deliciosa. Cancelei os compromissos, ei, que isso? Não, sem chorar de emoção. Melhor pra nós aqui e agora é viver e te ver. Sorri, senhora. Volto com tanta coisa pra dizer. Tantos lugares que fui, você tinha que ver. Quanta coisa bonita, como eu sempre quis. Foi bom, claro, não tanto quanto te deixar feliz. Eu vou ficar o final de semana inteiro. Aperta mais meu coração do que ouvir. Cê vem e tem que responder. Não, faz parte do meu show, da minha missão. Abri mão de quase tudo pra te dar uma melhor condição. Eu amo cachoeira, rua de terra, ladeira, o pôr do sol. Na serra da Cantareira, um sambinha de botecos, grito na feira. Mandando aquela pendureta que eu acerto lá pra quinta-feira. Mas o melhor de tudo lá é a senhora. E a pior coisa de lá é ir embora. Cantar é minha sina, viagem é necessária. E lá vamos nós, uma outra rodoviária. Eu volto com tanta coisa pra dizer. Tanto lugar que fui, você tinha que ver. Quanta coisa bonita, como eu sempre quis. Foi bom, claro, não tanto quanto te deixar feliz. Eu vou ficar.